Doug, contra-ataque, ideia gangster. Os peixes hoje aqui vai nadar, só não deixa as panteras aglomerar, se não vai desbandear, se não vai desbandear. Tipo assim é nós que tá, tipo assim nós vai constar. No frevo bandeando, bandeando é nós que tá. Se o peixe tá nadando, eu tô com a vara de pescar. Não deixe as panteras aglomera. As bright light esticada, as dona rede é mais tarde. Barraco é banda, pode ficar à vontade. Me chama de neguinho, não sabe a intenção. O logo dentro da roupa, curtindo os pancadão. Minha cara é fechada, meu estilo é ladrão. As panteras aglomerou, comendo na nossa mão. As panteras aglomerou, comendo na nossa mão. Hoje aqui vai nadar, só não deixa as panteras aglomerar, aglomerar, se não vai desbandear, se não vai desbandear. O peixe hoje aqui vai nadar, só não deixa as panteras aglomerar, aglomerar, se não vai desbandear, se não vai desbandear. O frevo começou no Rolex, é 11:15 de rolé na quebrada no céu, vejo o convite. Canhão de luz indica o lugar. Hoje a vibe é louca, os maloqueiros vão bancar. Na 070 o clonado vai a mil. A mente alucinada com o efeito do azulzinho. As meninas vai no lança do balança, mas não cai. Uma mais linda que a outra chama a atenção demais. Abre o espumante, eu sei que ela gosta. Avisa pras morenas que elas são toda hora. Hoje eu vou desbandear, tem horário e lugar certo. No volume máximo o que toca é o rap. Profissão perigo, patrocina o seu prazer. Mil a noite de amor no love, só eu e você. Mil a noite de amor no love, só eu e você. Hoje aqui vai nadar, só não deixa as panteras aglomerar, aglomerar, se não vai desbandear, se não vai desbandear. Os peixes hoje aqui vai nadar, só não deixa as panteras aglomerar, aglomerar, se não vai desbandear, se não vai desbandear. Bota os peixes pra nadar e solta fumaça pro ar. A família tá reunida, então traz o meu grampá. As perigas se assanha, as panteras aglomera. De olho no cifrão e nas escamelas castela. Barriguinha bem sexy, top, tomara que caia. Cabelão alisado, olha o tamanho dessa saia. Dá um sorriso atraente e não para de olhar. E eu já tô ligado que ela vai desbandear. Neblina passa, nariz neva, foi aí que resfriou. Colou no formigueiro, com os formiga desandou. Da noite eu quero fervor, do peixe eu tiro a escama. 33 aqui é o luve das panteras, é na minha cama. Hoje aqui vai nadar, só não deixa as panteras aglomerar, aglomerar, se não vai desbandear, se não vai desbandear. Os peixes hoje aqui vai nadar, só não deixa as panteras aglomerar, aglomerar, se não vai desbandear, se não vai desbandear. Os peixes hoje aqui vai nadar, só não deixa as panteras aglomerar, aglomerar, se não vai desbandear.